7 minutos. Satoru Gojo. Night Hits. O feiticeiro Jujutsu mais poderoso desse mundo todo. Satoru, Satoru, Satoru Gojo. Satoru, Satoru, Satoru Gojo. As marichas não vão reinar no dia que eu tiver morto. Satoru, Satoru, Satoru Gojo. Satoru, Satoru, Satoru Gojo. Espera, Sukuna, e fica tranquila. Eu sou mais forte aqui. Já que meu aluno tá assistindo, eu vou me exibir. Exorcizando cada maldição encontrada. Cabeças arrancadas. Olha essa bandana na minha cara. Maldições perdem versus antes de irem pra luz. Vão ver meus olhos azuis. Poção de domínio. Murioku Show. Percepção e comunicação. Executando infinitamente cada ação. É irônico. Bando de covarde com suas tradições inúteis. Vai ser uma revolução mesmo que não me escutem, escutem. Revolução. Pega pesado. Respeito sensei. Não tem ninguém como eu. Sou feiticeiro, eu sou um deus. Maldições perdem versus antes de irem pra luz. Vão ver meus olhos a luz. Satoru Gojo. As marichas não vão reinar no dia que eu tiver morto. Satoru, Satoru, Satoru Gojo. Satoru, Satoru, Satoru Gojo.